Seja um cavalo sendo selvagem, mano. Cavalo sendo selvagem. Ei, gato preto. Cavalo sendo selvagem. Ei. Cavalo sendo selvagem. Cavalo sendo selvagem. Cavalo sendo selvagem. Não aceita rédeas. Cavalo sendo selvagem. Não aceita rédeas. Tenho minhas leis, minhas próprias regras. Como coça o negro, destilo o meu dote. Atento às mudanças, concentrado no meu trote. Em meio à selva bruta, sigo em disparada. Árvores centenárias, na beira da estrada. Não suportou o vento, sobrou a carcaça. Cavalo sendo selvagem, o tomador não laça. Aperto o passo, no compasso, falo do que faço. Pontos altos, baixos, a rota eu quem traço. Trilhas tortuosas, terrenos baldios. Contra a correnteza, rumo atravessando rios. Não usa cangalha, o gigante anda luz. Passeia livremente, ele mesmo se conduz. Pela natureza, me sinto contemplado. Mas não estou nível, sou alvo de atentados. Fui quase abatido, era fogo amigo. Recuperado só, levanto e prossigo. Tentaram me comprar com palavras e presentes. Caíram a quilômetros, meu coice é potente. Convidaram pro banquete, rasguei o convite. Cavalo da favela, não se envolve com a elite. Segue seu galope, o puro sangue gueto. Marcha vivo, leva a vida, vive do seu jeito. Cavalo não aceita rédeas, tenho minhas leis, minhas próprias regras. Cavalo sendo selvagem, não aceita rédeas, é o seu maestro, rede sua orquestra. Cavalo sendo selvagem, tenho minhas leis, minhas próprias regras. Cavalo sendo selvagem, é. Cavalo sendo selvagem, quando é domado. Manso quer descanso, ideal pra ser montado. Aceito no rodeio, coloca logo o freio. Aperta a barriqueira, o rabicho põe arreio. Calça ferradura, tem rédea, tem escora. Cavalo manso, machador, não se joga fora. O domador amarra o cabresto lá no poste. Trocando pernas, poucas horas, isso se der sorte. O olhar é limitado, sem visual de lado. Balançando, abanando as moscas com o rabo. O lado inteligente, totalmente atrofiado. O chip implantado, gerou um cérebro amputado. Flashes do passado, fugir é arriscado. A base de capim e milho é alimentado. Ao chicote do patrão, está sempre obediente. Resta só o corpo do que era antigamente. Já frequentou o Aras, tinha pedigree. Hoje puxa carroça pra aqui e pra ali. Anos de trabalho, sempre dedicado. Doente, velho, cego, ele foi sacrificado. Avante marchadores, de todas chapadas. Afastem-se das baias, ocupem suas raias. O maior tesouro, o bom cavalo sabe. Nunca venda, nem empreste a sua liberdade. Não aceita rédeas, tenho minhas leis, minhas próprias regras. Cavalo sendo selvagem. Nortistas nordestinos rasgam caminhos de pedras. Cavalo sendo selvagem. Não aceita rédeas, tenho minhas leis, minhas próprias regras. Cavalo sendo selvagem. Nortistas nordestinos rasgam caminhos de pedras. Não aceita rédeas.